Eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero a paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando. Quero a ternura de mãos encontrando para a noite do meu bem. Ah, como este bem demorou a chegar. Eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que é